nossa best, se mexe, meu chefe, chama na X. Oxi, o chachado é uma X, nossa best, chefe, chega nesse show só de X. Oxi, o chachado é uma X, nossa best, se mexe, meu chefe, chama na X. Ha ha ha.